bolo. Eu vejo luzes laranjas. Eu vejo luzes laranjas. Eu vejo luzes laranjas e uma cidade escura. É uma tortura, ganja ainda me leva na altura. Fura, se a vida é dura, procura que existe a cura. Tá tudo dentro da gente, o diabo deu as emoções, os meus, os teus, as nossas opiniões se difundem, se confundem, enquanto tantos se iludem. Peço só que os verdadeiros não mudem, e sei que não vão mudar. São os corajosos que vão além do são, pro bem-estar poder estar perto de status ou carros importados. É como se eu tivesse que deixar meu marco. É como se eu pudesse descobrir o que as palavras não dizem, eu posso sentir. É como se eu tivesse que estar aqui, como se tudo ao meu redor conspirasse pra eu não cair. É como se eu pudesse descobrir o que as palavras não dizem, eu posso sentir. É como se eu tivesse que estar aqui, como se tudo ao meu redor conspirasse pra eu não cair. Eu vejo as luzes nos olhares, mas os faróis estão queimados. Vários lugares, várias pessoas, poucos do seu lado. Muitos em volta, nem tudo que vai volta me solta, me mata, eu sinto falta e é uma bosta. Mas inconscientemente, incoerentemente, tanta gente mente com a dificuldade de dizer o que sente. Se apresente, esquece o passado, vive o presente. Poucos nós, muito eu, tanta gente, ouça a voz. Se aprendeu, inteligente, se repreendeu, não é dos meus. Sai da frente, porque desde pequeno eu mandei na contramão e fiz com que o meu coração fosse o meu cão guia nessa jornada por toda essa trilha. Não é toda estrela que brilha, não quero pôr pilha. Pra gente chata, eu tô numa ilha longe desses mentirosos. Os meus padrões são rigorosos. É como se eu pudesse descobrir o que as palavras não dizem, eu posso sentir. É como se eu tivesse que estar aqui, como se tudo ao meu redor conspirasse pra eu não cair. É como se eu pudesse descobrir o que as palavras não dizem, eu posso sentir. É como se eu tivesse que estar aqui, como se tudo ao meu redor conspirasse pra eu não cair. Cidade cinza, luzes laranjas, tantos se ferem, tantos ranzinzas por uma canja, tantos se perdem. Única vida, única chance, eterno romance. Quero um lugar onde bad vibe não alcance. Só uma vida, aproveita a vida, por favor. Só peço mais amor, não importa onde for. No fim, os meios serão justificados, glorificados, serão os que merecerem, tá ligado?